erupção. Eu vou além da imaginação. Eu sou um MC que te deixa sempre sem noção. Estou à frente a representar a minha essência. E pro hip hop dedico a minha existência. Só basta falar pros problemas se agravar. Pois com o poder do meu som eu faço a terra sair do lugar. Saindo de órbita, entrando no meu universo. De palcos e micros aonde eu me expresso. Fracos não têm acesso com um louco progresso. Ficas submerso de ideias em excesso. Dando asas à imaginação. Com poder e a força da inovação. Se liga então no som que tu critica. Onde eu chego eu causo espanto com a minha genica. É criatividade, rima, tem um de bom. Sangue no zói, sangue no zói. O som imaginário que te destrói. Sangue no zói, sangue no zói. É criatividade, rima, tem um de bom. Sangue no zói, sangue no zói. Delatado, sou como um porrada. Só nos panaca que tentam, tentam, mas não sabem fazer nada. Tu cala, eu falo, tu pensa, eu faço, eu causo um arregaço. Pego na tua mente e mando direto pra o espaço. É bullying, meu véio, por isso respeita pra ser respeitado. Se não levas com as minhas rimas por todo lado. Disparo lirical com um poder verbal. Sobrenatural, ninguém consegue fazer igual. Sou imbatível, destemível, estou em outro nível. Pois comigo eu faço tudo ser possível. Dou vida ao que tá morto, eu tenho o dom da palavra, então é impossível parar a minha saga. Com sangue nos olhos, ultrapassando qualquer barreira. Encaro uma guerra e nem preciso de trincheira. De todas as maneiras, no hip hop eu fecho meu elo. Representando Recife e o galo de Barcelos. É criatividade, rima, tem um de bom. Sangue nos olhos, sangue nos olhos. O som imaginário que te destrói. Sangue nos olhos, sangue nos olhos. É criatividade, rima, tem um de bom. Sangue nos olhos, sangue nos olhos. O som imaginário que te ofensiva com um som que te destrói. Já não bastava um a dois com sangue no zói. Criativos, compulsivos, agressivos, destrutivos. Na música como MCs, mas na vida como amigos. Primeiro sento o cheiro de um Recife brasileiro. Com português a rua ceira dá-te rimas como o biqueiro. É parte de uma arte que faz a crista baixar-te. Nervosos dedicados como galos de combate. Sangue no zói é aquilo que me intensifica. Porque muda de camisola não faz parte desta equipa. Com amor, dedicação, simples combinação. O Brasil deu-vos putas, mas a mim é o honra, é o prazer, é a ligação que estás a ver. Do estilo do Nordeste que chegou para te foder. E quem não gostar, siga, pode bazar. Mas quem tiver sangue nos olhos vai manter o braço no ar. É criatividade, rima, tem um de bom. Sangue nos olhos, sangue nos olhos.